Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Aveiro, Engenheiro Rival Esteves, meu caro Dr. Fernando Ruas, Dona Silva Bandira, meu caro Rui Barros, Dr. Ribeiro Castro, Sr. Presidente da Câmara de Vozela, senhores convidados, senhoras e senhores. A Igreja celebra os santos no aniversário da sua morte. Faz hoje precisamente o ano que fomos inesperadamente surpreendidos com o desaparecimento do nosso amigo Dr. Girão Pereira. Esta associação de ideias é manifesta e obviamente exagerada, mas pretende salientar apenas a preocupação que houve em fazer coincidir a edição deste livro com o primeiro aniversário da sua morte. Quisemos reunir amigos, familiares e sobretudo autarcas que com ele colaboraram, de modo a que neste dia ficasse registada a memória e a obra daquele que foi o primeiro Presidente da Câmara de Aveiro eleito após 25 de Abril e que, sendo eleito em mandatos sucessivos, esteve ao leme desta autarquia quase 20 anos. Como é de conhecimento público, fui vereador da Câmara de Aveiro com o Dr. Girão durante quase 20 anos, razão que permitiu conhecê-lo de muito perto. Homem simples, discreto, de grande preocupação social, sempre atento às necessidades das pessoas, particularmente os mais carenciados, tinha como linha orientadora da sua conduta a doutrina social da Igreja. É-me grato dizer que foi uma grande honra poder acompanhá-lo durante 4 mandatos. É-me grato dizer que foi uma grande honra poder acompanhá-lo durante 4 mandatos, colaborando praticamente no dia-a-dia com aquele que foi o grande Presidente da Câmara de Aveiro, tendo sido mesmo considerado, no seu tempo, um Presidente de Câmara de referência no país. Foi um privilégio colaborar com ele de muito perto, podendo afirmar com toda a certeza que tratasse de um homem sem vaidade, extremamente inteligente e íntegro. Valia por si próprio, independentemente dos cargos que ocupava. Tinha uma visão antecipada dos problemas, pelo que nem sempre era devidamente compreendido. Para além disso, não tinha horas para começar, nem horas para acabar. Era assim. Os interesses da Aveiro e as suas gentes estavam sempre em primeiro lugar. Se era preciso estar em qualquer ministério onde os interesses do município assim exigiam, lá estava, independentemente da hora. Fui testemunha presencial do respeito e da consideração pessoal e institucional que as mais variadas entidades e personalidades a todos os níveis e de todos os quadrantes por ele nutriam. Era claramente um homem respeitado. Muitas foram as vezes que saiu da Aveira às 6 da manhã, porque era preciso estar em Lisboa em qualquer ministério às 10, para muitas das vezes regressar às 11 ou meia-noite. Umas vezes satisfeito, outras menos feliz, mas sempre de consciência tranquila. Não havia autoestradas. O Sr. Aires, motorista da Presidência, foi testemunha e grande companheiro daquelas autênticas maratonas. Muito aprendi com o Dr. Girão. Após o abandono institucional da atividade pública, mantive com ele a amizade sempre, espelhado em contactos frequentes, em reuniões ocasionais, ou simplesmente a tomarmos café e a conversar um pouco sobre os assuntos de interesse local, ou recordando algumas das suas peripécias. E foram muitas. Eu era capaz de contar aqui uma pequena peripécia, que se passou já lá há uns anos. O Dr. Girão não foi militar, nem tinha, digamos, conhecimento dos postos, nem dos galões, nem das divisas, nem nada disso. E quando o Major Nolasco foi comandante da polícia, que tomou posse como comandante da polícia aqui em Aveiro, a Câmara foi convidada também para o ato de posse. Acontece que, a dada altura, eu fui acompanhar o Dr. Girão até à polícia, que era aqui ao lado, e quando lá chegámos, havia assim um núcleo de 5 pessoas, uns com muitos galões, outros com muitas coisas, e estavam ali na conversa, já numa cavalheira, à espera da hora da sessão. E o Dr. Girão, naturalmente, chegou por ali e disse, deve ser este. Olhe, sou o Presidente da Câmara, desejo as boas-vindas, e que esteja que se dê bem com a Aveiro. E o senhor, muito obrigado, sim senhor, mas o senhor não é nada modesto. Não queria nada mais que um general para comandante da sua polícia. Mas há muitas outras. Dessas muitas conversas que tivemos, sabia que era a sua intenção deixar escritas algumas das suas memórias, não por vaidade pessoal, antes por mera referência histórica. O seu desaparecimento inesperado impediu de realizar esse objetivo. Por entender que a obra do Dr. Girão merecia ficar registada e que para esse fim podia dar o meu contributo, resolvi, após uma conversa com a família, convidar o Sr. Rui Barros, pessoa que trabalhou na Câmara Municipal e por quem o Dr. Girão tinha muita simpatia e apreço, para além de ter experiência como autor e editor de livros, para que assumisse a direção na feitura de um livro que, de algum modo, perpetuasse a obra daquele que foi, a meu entender, o grande Presidente da Câmara Municipal de Aveiro. Concordou e aderiu de imediato. Estamos aqui hoje também para apresentar o livro de memórias do Dr. Girão. Temos consciência de não ser o livro que o Dr. Girão gostaria que fosse, mas é, no entanto, o que com muita amizade e reconhecimento conseguimos transcrever. Tenho a certeza que se fosse o Dr. Girão a escrever as suas memórias, não esqueceria ninguém que consigo tivesse trabalhado ao longo dos anos e em que todos unidos, apesar das diferenças existentes, se lutava, cada um ao seu modo, pelo desenvolvimento do Conselho de Aveiro. Para que tal fosse possível, contámos com a colaboração de várias pessoas e entidades, e que neste momento quero manifestar, a quem neste momento quero manifestar os meus agradecimentos. Desde logo e em primeiro lugar, ao Sr. Rui Barros. Sem a sua pronta e fundamental colaboração, não teria sido possível realizar este trabalho. À família, à Dona Sra. Bandeira e filhos, Pedro e Jorge, que de imediato se prontificaram a colocar à nossa disposição todo o espólio documental e fotográfico que tinham em seu poder. Ao Sr. Gaspar Albino, a quem desejo as melhoras, que também está enfermo. Companheiro e amigo de longa data de Girão Pereira, que como conselheiro e autor da capa esteve connosco desde a primeira hora. Ao Dr. José Ribeiro Castro, ex-presidente do CDS, eurodeputado no tempo do Dr. Girão e seu amigo muito próximo, por seu intermédio foi possível chegar aos antigos presidentes do CDS, professores Dr. Freitas do Amaral e Adriano Moreira, que prontamente se dispuseram a dar o seu testemunho e a quem manifestamos os nossos agradecimentos. Ao Dr. Manuel Monteiro, também por razões de ordem de saúde, também não pode cá estar hoje. Acabou de telefonar há coisa de meia hora. Também ele é ex-presidente do CDS e amigo do Dr. Girão, que desde logo acedeu ao nosso pedido. Ao Dr. Paulo Portas, enquanto presidente do CDS, fez questão de colaborar neste projeto, dando o seu testemunho. Também uma palavra de agradecimento ao Dr. Bagão Félix pela disponibilidade e amável colaboração. Ao Sr. Armando Vieira, também ele prontamente disponível para manifestar o seu testemunho enquanto presidente da Junta de Freguesia de Oliveirinha, e apesar de ter outras orientações políticas, travou com o Dr. Girão algumas lutas partidárias, mas que não os impediram de cultivar uma leal e sã amizade, aliás, extensiva a outras personalidades de outras áreas políticas, e cito aqui o Dr. Alberto Souto, que lhe fez justiça e teve a grandeza moral de atribuir logo no início do seu mandato o mais alto galardão da cidade. Ao Monsenhor João Gaspar, homem da Igreja e ao tempo assessor cultural da Câmara Municipal de Aveiro, prontamente acedeu ao nosso pedido, dando também o seu testemunho. Ao Sr. Encarnação Dias, ao meu amigo Chico, o Chico da Mercantil, ainda há dias tinha combinado comigo estar aqui hoje. Deixou-nos já cerca de uma semana, sem ter pedido expressar a sua satisfação e homenagem viva ao nosso amigo Girão. Peço desculpa, mas foi presidente da Assembleia durante muitos anos. Foi companheiro de Girão Pereira, muitas vezes seu conselheiro e amigo próximo, e parceiro em muitos combates. Disponibilizou-se de imediato a colaborar connosco. Também um agradecimento ao Santos Costa e ao Vitor Sequeira pela ajuda e pela colaboração. O agradecimento aos funcionários da Biblioteca e ao arquivo, do arquivo fotográfico do município pela colaboração e pesquisa de elementos, dos elementos que procurávamos. À Câmara Municipal de Aveiro e ao Sr. Presidente José Ribeiro Esteves, que desde a primeira hora se disponibilizou a dar a sua colaboração, possibilitando, com a sua ajuda, levar por diante este nosso objetivo. Ao longo dos tempos e com maior incidência no passado recente, particularmente na vigência do Presidente Girão Pereira e Fernando Ruas, os municípios de Aveiro e Viseu sentiram necessidade de uma maior aproximação institucional quando estiveram em causa interesses comuns. Um dos problemas que levou em uma dessas aproximações, ou dessa maior aproximação, foi a necessidade de ter de convencer a CP a não fechar a linha do Vale de Boga, o Boguinha. Até uma réplica da viagem inaugural se realizou entre Aveiro e Viseu, com paragem em todas as estações e apeadeiros. Foi uma viagem e um dia inesquecíveis. Não conseguiram a revitalização de Boguinha, mas lutaram juntos para que não acabasse o transporte por caminho de ferro entre Aveiro e Viseu. Lembro-me também das lutas travadas com o Poder Central, pela conquista do então IP5, para que tivesse início em Aveiro, que terminasse em Vila Formoso, mas que todos diziam que passasse por Viseu. Havia quem defendesse outro traçado. Houve até uma etapa da Volta a Portugal em bicicleta, que teve início em Aveiro, passando por Viseu e Vila Formoso, terminando em Cidade de Rodrigo, mais propriamente na Cidade Irmã de Aveiro. Talvez não seja descabido lembrar hoje aqui, porque é história, dois homens, também eles já falecidos, que com muito entusiasmo deram a cara para estes objetivos. Refiro-me aos senhores Daniel Rodrigues e ao capitão Joaquim Duarte, jornalista do Comércio do Porto. À beira há também berço de cidadãos cujas origens remontam a terras de Viseu, ou a terras vizienses. Quis até o destino que o Dr. Girão tenha sido nascido e criado em terras de Viriato. As relações de amizade desenvolvidas entre os municípios de Aveiro e Viseu tiveram grande aproximação no tempo dos presidentes Girão Pereira e Fernando Ruas. Razão mais suficiente, depois, para convidar o Dr. Fernando Ruas, emérito presidente da Câmara de Viseu, e que também foi, a juntar-se a nós neste primeiro aniversário da morte do Dr. Girão, dando o seu testemunho como autarca e seu amigo. Tenho de agradecer a espontaneidade com que aderiu estar connosco nesta celebração. Muito obrigado, Dr. Fernando Ruas. Por último, resta-me agradecer a todos que acederam a estar connosco neste dia, homenageando o nosso presidente e amigo José Girão Pereira. A todos, muito obrigado.